Você está ouvindo o Mexidão Cast. Oh, yeah! O podcast do Mexidão Rocks. Tá começando mais um Mexidão Cast, o número 77. Hoje nós iremos fazer um episódio que gostamos muito e que fazemos muito pouco. Hoje nós vamos recomendar séries. Eu sou o Thiago Mendes e estou na presença ilustre do meu amigo Sarpeto Pimurta. Olá, amigos! Boa noite, internet, boa noite, Brasil, como diria Cris Dias, né? Estamos aí, mais um episódio desse podcast totalmente excelente. E por falar em totalmente excelente, estamos na presença também dela, minha cara amiga Ana Carla. Olá, pessoas, estou aqui mais uma vez para deixar o podcast mais rosa. Eu espero que os meninos me convidem mais vezes, né? E por falar em podcast mais rosa, estamos na presença dela também, meu caro amigo Sarcetic, Gabriela Lima. Oi, gente, tudo jóia? Thiago Mendes, é curioso, você já reparou que Gabriela e Ana Carla sempre participam juntas? E, se eu não me engano, o último encontro delas foi pra falar de uma série também, foi How I Met Your Mother, não foi? Ah, foi sim, cara, e é engraçado, né, as duas combinam, né, pra participar dos programas juntos. A gente combina. Carla, o que você fala pra gente sobre você e a Gabi tá sempre juntas? É amor. Eu berrei. Olha! Olha isso aí, hein? Nossa, que declaração de amor que recebi agora e nem tava sabendo. Chora não, chora não. Vamos ver onde isso vai dar, né, Thiago? Olha aí. E aí, galera? Quem tá falando aqui é o Externo. Hoje nós temos um recadinho importante pra vocês. Fiquem ligados aí. Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa programação normal. Olá, ouvinte de podcast, eu tenho um recado muito importante para você. Os criadores deste e de muitos outros programas que te divertem há tanto tempo precisam da sua ajuda. Estamos realizando até o dia 30 de abril a Pod Pesquisa 2014 e precisamos conhecer um pouco melhor a nossa audiência. Acesse agora podpesquisa.com.br e responda a um rápido questionário. Não leva nem 10 minutos. A sua participação é fundamental para que nós possamos conhecer melhor o público que escuta podcast, além de contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! podpesquisa.com.br. É isso aí. Anotou o recado? Beleza. Então agora a gente pode continuar com a nossa programação normal. Um abraço, galera. Mas como a gente disse, né, a gente vai recomendar algumas séries hoje. E aí eu queria começar por você, minha cara Ana Carla. Você tem alguma série que você tá assistindo, que você gosta, que você gostaria de falar pros nossos ouvintes? Então, na verdade, eu assisto várias, né? Gosto de várias. Mas eu vou recomendar uma que eu não tô assistindo no momento, mas eu assisti. É Drop Dead Diva. See that aspiring model there? That was me, Deb, until the day I died. Então, eu recomendo essa série, que no Brasil, né, tem um título como Sob Medida. Ela é uma série de uma modelo que ela morre num acidente de carro e quando ela chega no céu, ela não aceita essa morte. Aí tem um botãozinho que ela aperta na frente do anjo e volta, só que aí ela volta no corpo da Jane, que é uma advogada, e ela é gordinha, ela é mais séria. Aí começa o conflito, né? Porque ela era toda bonitona, modelo, e aí ela volta num corpo totalmente diferente, numa vida totalmente diferente, sem poder contar pra ninguém. Então eu acho que essa série é uma série bacana, porque ela mostra os conflitos que ela tem com ela mesma. E aí depois, o desenrolar da história, sua amiga dela que fica sabendo, aí o anjo da guarda, que cada pessoa tem um anjo da guarda, ele vem pra Terra pra ficar vigiando ela. E assim vai o desenrolar da série. Olha, eu acho que o mais interessante disso, começando, a tradução brasileira. Não, parabéns. Não, totalmente, parabéns. Parabéns. O título americano, né, é difícil de traduzir, eu confesso, mas é algo parecido com a diva que caiu morta, né, que faz a referência à Lorona Boazuda, que não é tão boazuda assim, que morreu, né, e se transformou sob medida, só porque a Jane é gordinha, né? É. Pois é, mas aí o que eu acho que o engraçado é que a gordinha ela é bem mais bonita do que a loirona. Concordo, eu sou muito mais a Jane, que é uma gordinha muito iê-iê, muito arrumadinha. Eu confesso que eu apanhei um pouco por causa dessa série, Thiago Mendes. Olha aí. Porque eu me apaixonei pela Jane, a Jane é realmente muito bonita, e a atriz que seria a bonitona não é tão bonita assim. É, e é legal falar isso, porque ela mostra um pouco o contexto do padrão de beleza americano, né? Que a diva, ela é totalmente fora disso, só eu que enxerguei isso. E ela é uma gordinha, ela é super inteligente, aí tanto é que a Debbie, né, que é a alma, né, que tá no corpo da Jane, tem horas que ela se espanta com ela mesma, porque a inteligência da Jane fica... Então, como advogada, ela tem que defender os casos e, de repente, ela começa a falar coisas que ela não sabia, mas é a inteligência da Jane que tá. Então, é bacana dela ver, tipo assim, poxa, como é que eu tô ficando inteligente? Ou seja, eu era bonita, mas eu era burrinha, né? Então, é muito legal também essa contradição, essa descoberta dela. Ela começa a ver que ela pode ser muito mais do que um corpo só bonito. Mas aí é que tá. O mote da série, se você ver, é bem interessante. Poxa, tá discutindo as contradições, padrões de beleza, esses critérios que a sociedade impõe, não é? Aí me coloca. A que é bonita é fútil e burra, a gordinha é inteligente. A série, o mote inicial dela era discutir todos esses tabus, mas a própria série já impõe um tabu, concordam? É verdade. Ela mesma já coloca um preconceito. E acaba. Eu gosto da série. Eu não quero que o ouvinte entenda que eu não gosto da série. A série é divertida, é gostosa de assistir. É uma boa série pra você assistir com sua namorada. É engraçada demais. Eu também comecei a assistir aqui com minha mãe. E eu acompanhei alguns episódios só e gostei. Uma coisa também, Ana Carla. Não sei se você concorda comigo. Essa série, ela é meio parecida com House. Sim, com certeza. Porque a Jane, por ela ser uma advogada, praticamente todos os episódios ela tem um caso a resolver. Casos são todos resolvidos, igual House. E como House, ela sempre tem uma brilhante ideia, assim, do nada. Ela tá olhando, assim, pra parede, de repente, vem a solução na cabeça dela. Que aí, por ela ser a Debbie, ela não consegue entender tanta inteligência. E de repente, do nada, assim, ela tem aquela brilhante ideia e ela consegue resolver o caso. Então, ela realmente é parecida com o Ralph. Ela é receita do cara que resolve tudo a qualquer momento, né? É de umas coisas mais besta, porque o Ralph, às vezes, ele tá olhando pro sanduíche. Aí ele consegue resolver o caso porque ele olhou pro sanduíche. É um sinal que essa fórmula funciona, né? O House se tornar um sucesso e é uma coisa que chama atenção em Drop Dead Diva. Mas eu acho que a série Drop Dead Diva é uma série de menina. And here we go. E por que que ela é de menina? Porque, você vai ver, a Debbie, a modelo, ela era noiva de um cara bonitão. Tipo, você olha, o cara é bem parecido com o Thiago Mendes. Olha aí. Assim, pra fazer, bonitão, com aquele olhar atraente. E ela morreu, ela perdeu o noivo dela. Só que esse noivo dela trabalha na firma da Jane. Ou seja, ela assumiu o corpo da Jane, ela trabalha com o antigo noivo dela, só que o antigo noivo dela não sabe que ela era a noiva dele. Então fica todas as temporadas a Jane tentando conquistar seu grande amor, né? Olha aí, cara. E tentando, muitas das vezes ela quer contar pra ele, só que o anjo da guarda dela impede dela contar. Não, e o cara é perfeito, Thiago. O cara não tem defeito. Todas as temporadas que eu vi, eu não consegui enxergar um defeito nesse cara. Lele, eu quase quis também. Aí vem a pergunta. Gabriela Lima, eu tenho um olhar misterioso? Penetrante. Olha aí, chupa essa aí, Patrick. Gente, penetrante igual uma taxinha na cadeira, né? Aí não, né? Tadinho. Mas que fique claro, amigo ouvinte, que a série Drop Dead Diva é uma série de menina. É uma série. Você, homem, que tá assistindo essa série, pode até assistir, mas não é muito bonito assumir que você assiste ela publicamente. Mas é uma boa oportunidade, uma boa desculpa pra você curtir. A sua namorada aqui descobriu uma série pra você assistir, amor. Eu vou assistir com você pra te fazer companhia. Ela pode ser uma série de meninos também. Pode. Meninos que beijam rapazes? É isso que eu ia falar, meninos que beijam rapazes, meninos que fazem tatuagem de estrelinha atrás da orelha, essas coisas. Entendi. Uma série que tem estereótipos, nada melhor do que terminar falando dela, falando de estereótipos. Não, jogar estereótipos, também. Cara, o nosso ouvinte. Música. galera, tudo bom? Hoje o vídeo vai ser sobre seriados para meninas. Dicas de séries para nós, mulheres, meninas, garotas, que amamos esse mundo de séries. Meu caro amigo Sarpeto Murta. Diga, Thiago Mendes. Você agora com a palavra, qual série você gostaria de recomendar ao nosso ouvinte? Pois é, o nosso ouvinte de longa data já sabe que nós deveríamos ser patrocinados pelo Netflix, não é mesmo? Afinal, a gente tá sempre falando bem dele aqui, não é? É verdade, de fato, quem ouve sabe. É, não, e de fato o serviço Netflix pra mim é muito bom. E eu vou recomendar uma série exclusiva para o Netflix. Na verdade, eu queria recomendar até duas. Eu queria recomendar House of Cards e uma mais recente que eu assisti esse ano, que é a série Orange is the New Black. Vou deixar o House of Cards para depois, fica aí. Mas eu quero recomendar muito essa série, Orange is the New Black. Eu sei que o nome é uma bosta para falar, principalmente em português, né? A tradução seria O Laranja é o Novo Preto, né? E a série, ela é meio de menina também. Olha aí eu me denunciando. Mas é uma série interessante. Ela conta a história de uma mulher que, logo depois de sair da faculdade, ela arranjou uma namorada. Sim, uma mulher arranjou uma namorada. Já começou interessante por aí, né? De fato, né? E a namorada em si é bem interessante. E essa namorada, ela era simplesmente uma traficante internacional de drogas. Já avisei que vai dar merda isso. E por conta desse namoro, anos depois, ela veio a ser condenada na justiça por 18 meses de prisão. E o que eu acho mais bacana da série é que já no primeiro episódio, o diretor, de propósito, ele colocou uma frase que pra mim define muito bem a série. Quando ela vai pra prisão, o diretor da prisão fala: olha, isso aqui não é Oz. Pode ficar tranquila que você não vai viver o que acontece em Oz. Pra quem não sabe, Oz é aquela série antiga que passava na HBO, que o SBT retransmitiu aqui no Brasil. Sim, deu uma prisão de segurança máxima, né? E de fato é, apesar de se passar numa prisão, essa série Orange is New Black, ela tem um foco totalmente diferente de Oz. Enquanto no Oz eram os conflitos, as diferenças, né, a vida dura na prisão, essa série, ela trata mais das personagens, da história de vida de cada uma delas, do porquê elas estão ali. E nesse sentido, ela até me lembra aquele filme, né, Há um Sonho de Liberdade, que conta a história de pessoas que viveram anos e anos na prisão e acabaram se acostumando com aquela vida de tal forma não conseguir viver outra vida. É. Ou então sair e depois querer voltar, né? Nessa série tem uma pessoa que sai e ela fica ao desespero, que ela fica acostumada tanto com a vida, né, da prisão, que ela comete delitos só pra poder voltar à prisão e ter, né, as companheiras, as amizades de volta. Olha spoiler. Ai, não pensei nesse lado. Ter comentado é que ela tava prestes a se casar, né? É. E aí entra um conflito interessante na série. Por quê? Porque ela, de casamento marcado, namorado dela, pra assumir o compromisso, ele pede ela em noivado, mesmo sabendo que ela vai passar 18 meses na prisão, né? Pra reforçar esse laço de amor entre os dois, né? E acontece uma série de coisas, uma série de coisas interessantes. A primeira coisa que mais me chama a atenção é que em Oz a gente viu o poder da prisão sendo dispensado pros líderes das gangues, certo? Sim. Sim. Não sei, eu não assisti essa. Muito bem, mas é. Em Oz, o cara poderoso é o dono da gangue dos muçulmanos, é o da gangue dos negões lá. Em Orange is New Black, a pessoa mais poderosa da prisão é a presa que é responsável pela cozinha. Não faz todo sentido? Faz, né? Ela que alimenta todo mundo, né? E é tudo lá dentro, em todos os sentidos, literalmente. E é muito interessante você ver. A pessoa que tem o poder é a pessoa que faz a comida. E eu ainda não falei do que mais me atrai nessa série, Thiago Mendes. Diga. E eu acredito que você sabe, muito eu bem. Eu acho, eu sei o que é. Você lembra que no início eu falei que ela tinha uma namorada. E essa namorada era uma traficante internacional de drogas. E por conta disso, a personagem principal principal acabou sendo presa, correto? Exato. O que acontece é que a namorada dela daquela época também foi presa. E logo no primeiro episódio nós temos a surpresa que ela está presa na mesma penitenciária. Olha aí. Se você... Tudo que eu te falei não te convenceu a assistir a série, assista por causa de um nome. Por causa de um nome. Assista por causa de Laura Prepon. Thiago Mendes, não se acanhe por estar perto de sua esposa. Fale um pouquinho sobre Laura Prepon, Alex Valls na série. Cara, ela é gata, né? Era isso que você falou comigo no chat, não. Você tá acanhado aí. Gabi ou Gabriela, por favor, deixe o nosso jovem padawan Thiago Mendes ficar à vontade aí. Não, ele não precisa de ficar à vontade, não, porque ele tem que estar à vontade. Ele tá falando, não sei nem porquê. Não, ela é muito gata e tem cenas dela bem quentes. Sim, né? Inclusive cenas dela dando amassos na namorada dela, Piper Chapman. Yeah, baby! Yeah. Esse. Namorado. Então, tem que assistir a série. Até tem, né, uma fala que diz que o destino dela pode ser diferente. Só queria completar aqui um pouco sobre o Orange is the New Black, que ela é baseada em fatos reais. É mesmo? Porque eu sabia que ela era inspirada numa obra, mas são fatos reais? É, são fatos reais. A Piper Kerman, ela foi presa, ela ficou 18 meses presa, e quando ela saiu da cadeia, ela escreveu um livro chamado Orange is the New Black, e a série é baseada nesse livro. Então, eu sei que existem poucas diferenças da série pro livro. Uma dessas diferenças pode ser o final da Piper, né? Na série pode ser diferente do livro. Além da série ser muito boa e de ter a Laura Prepon, que é... Gatíssima. Eu confesso, a Laura Prepon já é alta. Ela é muito alta, uma mulher alta e imponente. E aqueles óculos dela, eu confesso, eu fiquei com medo. Se a Laura Prepon falasse comigo, que é Alex Valls na série, daquele jeito, eu acho que eu afinava, Thiago Mendes. Eu afinava minha voz. Ela é uma mulher imponente. Ela é uma mulher imponente, que usa óculos, fica sexy. Ela é uma mulher sexy, olha, achei a palavra. Muito bem, mas não é só por isso, não. A série também tem os seus momentos engraçados, tem seus momentos de tensão. Ela tem uma temporada só, né? A segunda temporada tá pra sair esse ano. Isso. E o final da temporada é aqueles sinais surpreendentes. Aqueles sinais que separa, puta que pariu, não vou aguentar esperar sair a segunda temporada. Verdade. E a vantagem, né, pro nosso ouvinte, quem tem o Netflix, inclusive o Netflix patrocina, é que o Netflix disponibiliza a temporada inteira, então você não tem que ficar esperando os episódios saírem. Então fica aí a dica, né, Patrícia? Muito bem, é uma série engraçada. Não é uma série pra você gargalhar, mas é uma série engraçada, gostosa de ver e com uma boa história e um bom desenvolvimento dos personagens. E muitas meninas pegando meninas. Yeah, baby! Yeah. É, se bem que... Tem, sim. Tem muitas meninas tem, pegando as meninas, tem, mas... Pegar só mãozinha no peitinho aqui, mãozinha ali. O nosso amigo Iago Coutinho falou que eu gosto da série só por causa das pepecas, né? É o setarado mesmo. Mas não é por isso. A única ali que me chama a atenção é a Laura Prepon, Alex Valls. Se não fosse Alex Valls ali, não chama. O interessante são as histórias, são os casos que acontecem lá na prisão. Muito interessante. É, fica aí, Orange is the New Black, a dica do nosso amigo Patrick. Você que não tem Netflix, assine Netflix e mande um e-mail pra eles falando que a gente que indicou pra gente ganhar. Galera, tudo bom? Hoje o vídeo vai ser sobre seriados para meninas. Dicas de séries para nós, mulheres, meninas, garotas, que amamos esse mundo de séries. E aí, minha cara amiga, amor da minha vida, Gabriela Lima. Caramba, o Thiago Mendes tá querendo garantir a noite dele. Ô Gabi, ele fez alguma coisa, Ben? Eu não sei. Fez algo de errado, pode saber. Pode. Não sei, eu tô desconfiada, viu? Eu não sei, mas vou fazer logo mais. Eu berrei. Olha aí. Jesus, é hoje. Minha cara, Gabriela Lima, tem alguma série que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Algo que você esteja assistindo e gostando muito? E que ame de paixão? Porque... Pelo amor de Deus. Bom, tem uma série sim que eu me apaixonei da primeira vez que eu vi ela, que é Grey's Anatomy. Ai, meu Deus, só série de menina hoje, né? É, eu vi ela quando passava na SBT, passava na quinta-feira de madrugada. Quando eu era vagabunda, quando eu era à toa, tava desempregada, trocava... Você era, não é mais, não? Não, lógico que não. 18 anos só que eu tinha, muito tempo atrás. E acredite se quiser. Aí eu trocava o dia pela noite, eu descobri essa série e toda quinta-feira eu ficava até de madrugada pra assistir ela. Então, eu gostei dela pela minha frustração, porque eu queria ser médica. Só que não deu certo, sabe? Eu ser médica. É que médico tem que estudar, né? E ela não gosta de estudar. Nossa, se você achou que ia ter alguma coisa hoje à noite, acabou agora. A minha dificuldade é ver gente morta, ver sangue, essas coisas mais, sabe? Ah, tá. Você queria ser médica e tem problema com sangue. Excelente. Excelente, não. Faz todo sentido. Não, tanto que eu nem pensei, né? Só fiquei na série mesmo e isso já me... Uhum. E o que você mais gosta dessa série? É porque, além do ter contato com o hospital, acontecer os casos, tem também sobre o relacionamento entre os amigos, que são 5 amigos, e vai acontecendo a trama em volta deles. Então você acha que relacionamento de 5 amigos, e isso faz ficar parecido com Friends? Não... Não tanto. Tem esse relacionamento, só que não é tão profundo. É mais superficial. Aí vai passando o tempo, aí vai aprofundando. Aí Na verdade, Thiago Mendes, sem querer cortar nossa amiga Gabi, não é parecido como Friends. É mais parecido como Malhação mesmo. Olha aí, que tem um relacionamento amoroso entre eles, né? Inclusive, eu não assisto essa série, mas uma coisa que eu sei dela é que todo médico pega toda enfermeira do hospital. Pois é, e fica aquele lenga-lenga amoroso. Tô mentindo, Gabi? Não. Tem um quartinho de descanso que tudo acontece lá. Yeah, baby! Yeah. Olha aí. Uma coisa interessante da série, Gabriela, você assistiu quantas temporadas? Todas. Eu tô na temporada atual, na Netflix. Você pode confirmar pra mim um fato que eu acho curioso de Grey's Anatomy. Todo ano acontece uma mega tragédia naquele grupo de amigos. Com certeza. Todo ano acontece alguma coisa. Algum dos amigos fica doente. Outro morre. Outro viaja. E o Thiago, ele... Aconteceu alguma coisa. Eu de madrugada, chegava da faculdade, assistia. Aí ligava pra ele chorando. Você ligava pra ele chorando por causa da série? Ela me ligava chorando. Ah, o fulano morreu. Eu quem? Mano, ah, do Grey's Anatomy, meu velho. Se eu tivesse... Ah, eu dava um tiro na cabeça dela, bicho. Ai, gente, eu lá de madrugada, minha mãe dormindo, minha irmã dormindo, todo mundo dormindo, e eu chorando, morrendo antes de chorar, e o Thiago dormia de madrugada, quem que eu vou ligar? Meu namorado. Aí lá vai eu ligar pro Thiago pra conversar, pra eu acalmar, porque... Gabi, eu acho que você precisa de terapia, Flor. Não, que isso, sou... A minha prima assiste também. E ela é liga pro namorado chorando. Não, mas ela também. Então, Flor. Tô preocupada com você agora. Mas é quase um limão de novela mexicana. Eu, se eu fosse, se eu vivesse naquele universo, eu já ia esperar. Opa, fim de temporada tá chegando, alguém vai morrer. Eu já me preparava, já fazia até meu testamento. Provavelmente pode ser eu. Mas é assim, é sério. Você faz o seu papel de chato. Muita realidade. A temporada atual tá muito, muito fria, não tá acontecendo quase nada. Não tô gostando muito, não. Mas as outras temporadas foram boas. E tem um fato também, que a minha prima, ela é enfermeira. E tem... E ela pega os médicos? Não, ela não faz isso, mas acontece mesmo de ter um quartinho de descanso. Olha aí, quem sabe eu mude de profissão, né, Thiago Mendes? Despertou certo interesse aí, né? Vai virar enfermeira? Eu também rolo. Agora uma coisa que eu tô curioso pra perguntar. Grey's Anatomy é parecido com House ou aquele Year. É plantão médico, né? Esse plantão X, não sei de que se trata. É a série do George Clooney, bonito. Não é da minha época. Caraca, você é muito nova, hein, fia? Que isso? Você não lembra do plantão médico com George Clooney? Foi mó sucesso. Eu adorava assistir aquilo. Que ano que passava isso? Ah, passava na Globo, nos saudosos anos 90. Ah, meu filho, era criança. Minha mãe deixava, não. Já era pra dormir. Mas eu acho que é mais parecido com Malhação do que com essas séries. Ah, eu não acho. Tem um relacionamento entre eles, tem dois relacionamentos perto que acontecem. Muita traição, né? É, tem também traição. É muita morte, é muita vingança. É quase a usurpadora. Usurpadora, putz. É, mas... usurpadora no hospital, é ou não é, Gabi? É, em relação a aparecer com House, não é. Porque o que acontece lá são doenças que resolvem na hora. Faz a cirurgia, resolveu. Aconteceu um acidente, chegou lá no hospital, tem um médico disponível lá na hora. E que é um brigando com o outro, porque é uma residência médica que eles fazem, né? Eles estão entrando no primeiro ano de residência e vão até o final, quando eles se tornam médicos. E é uma disputa de cirurgia que acontece, de casos traumáticos, e eles resolvem lá na hora. Não tem nada... É, e não pode ser igual o House mesmo, não, porque tá lá o corno chorando porque levou um baita chifre gigante na cabeça dele cortando o presunto lá na mesa. Tem que ser rapidinho mesmo. Pior que é isso mesmo. Então Grey's Anatomy tá mais pra um drama romântico. É, uma série de drama e tem romance. Não, tem que ser drama. Pra você ligar pro namorado de madrugada chorando, tem que ser muito drama. Nossa. Você vê como é que sofia. Olha, o cara que tá ouvindo esse podcast... Ele que ouviu até o momento Drop Dead Diva, Orange New Black, chegou agora, ele já tá cheio de hormônio feminino no corpo dele. A gente só recomendou série de menina aqui hoje. Não, a da prisão não é, não. Não, é pra meninos. É verdade, tem muita pepé. Galera, tudo bom? Hoje o vídeo vai ser sobre seriados para meninas. Dicas de séries para nós, mulheres, meninas, garotas, que amamos esse mundo de séries. Por favor, nos brinde-nos com um pouco de testosterona nesse podcast, com recomendações de boas séries, mas séries muito de menininha. Então, eu tenho, né, que trazer a masculinidade para esse podcast, né? Não tem jeito. E eu vou aqui indicar uma série que eu acho que não tem série mais macho do que essa hoje em dia. Uma série que eu tô assistindo também no Netflix. Olha aí. Aliás, todas essas séries a gente assistiu no Netflix, né? É, olha aí. Vou mudar o nome do podcast pra hoje, de hoje, pra séries do Netflix que gostamos. É verdade. Mas é uma série que eu gosto muito, cara, que é o Californication. Olha aí, isso é série de homem. Teoricamente, conta a história de Hank Mould, né? Um escritor que mora em Los Angeles e é uma série bem interessante do meu ponto de vista, porque, lógico, tem a parte comédia, mas é um drama familiar praticamente, porque o Hank, ele é um escritor e caiu naquela questão do vício, das drogas. Ele é quase um superstar de Hollywood e tem o vício de drogas, sexo e tal, e ele acaba... transando com uma menina de 16 anos, o que é crime, né? Só que isso acontece sem que ele soubesse da idade dela. Então, até a quarta temporada, pelo menos, fica esse conflito dele com ele mesmo, porque ele se acha culpado, ele acha que foi uma falta de responsabilidade dele ter feito isso. E aí a série vai se desenrolando, é muito engraçado a forma como ele se relaciona, não só com a família, cara, mas com as pessoas em volta. Tem uma coisa muito legal na série, que na primeira temporada, a mãe da filha dele tá noiva de outro cara. E ele odeia esse cara com todas as forças, mas ele vai na casa do cara o tempo todo, zoa o cara, conversa fiado com ele, bebe junto com ele. Então é uma série muito legal. E tem aquele negócio, né, cara? Nudez o tempo todo. Toda hora o Hank Moody tá pegando a TT. O Thiago adora. É isso aí, eu queria ser o Hank Moody. Mas, meu amigo Thiago Mendes, uma coisa dessa série que eu realmente tenho que concordar é que ela, o tempo todo, tem uma mulher bonita, diga-se de passagem, pagando peitinho, sim, né? Ela, no mínimo, peitinho, né? Todo episódio. E eu diria que essa série é uma mistura de Two and a Half Men, porque o ator principal da série, ele lembra muito o Charlie, né? Estilo de vida, que, né? Estilo de vida pegador, endinheirado, boa vida, que não leva nada a sério, ou não é? É, nesse aspecto, sim, o uso de drogas. Eu acho que o Californication leva a coisa pro lado mais real, como seria, né? Sim. Uma pessoa. E é por isso que ela é a mistura de Two and a Half Men e Arquivo X. Olha aí. Porque, eu vou ser sincero, é impossível você não assistir essa série e não lembrar do agente Fox Mulder, velho. É impossível. Eu assisto lá pensando, tá, esse é o Fox Mulder depois que ele saiu do FBI e... virou escritor, casou com a colega da Scully, porque é o mesmo ator, né? É o mesmo. E é difícil associar a imagem, né? É, o cara ficou muito marcado no personagem, sim, né? Ficou demais, pelo menos pra mim. Eu não consigo olhar pra ele sem lembrar do Fox Mulder. Eu juro que tô assistindo a série e tô tentando dissociar. Mas conte mais, Thiago, mais o que te atrai nessa série. Não, é. O que eu gosto muito de ver o relacionamento familiar dele, a forma como ele lida com a filha dele. Eu que agora tenho uma filha, né? Então eu achei muito interessante. Porque apesar dele ele tá na merda em várias algumas partes da série, mas ele continua tendo esse relacionamento de amor com a filha dele. E a filha dele, mesmo sabendo que o cara tá ferrado, tenta ajudar, tenta levantar ele. Então é uma série muito positiva. E negativa, ela é bem equilibrada. E é engraçada também, né? Ela dá pra você dar umas boas risadas. Dá. Tem umas coisas que o Hank faz, cara, que você morre de rir. Vou dar um spoiler aqui de um dos primeiros episódios, que ele vai na casa da ex-mulher, bêbado, e ele tá invocado porque a ex-mulher vai casar, né? Uhum. E aí ele, pra se vingar do futuro marido da mulher dele, ele faz cocô no capô do carro do cara. Nossa! Isso é muito engraçado, cara. Eu ri demais, cara. Ele podia, além do cocô no capu, ele podia fazer o famoso disco de mijo. Você já ouviu falar do disco de mijo? Não, nunca ouvi falar. Como é que faz o disco de mijo? Presta atenção. Você pega um prato descartável, mija sobre ele, coloca no congelador, certo? O prato vai congelar com o mijo em cima, certo? Não acredito, velho. É, aí o que você faz? Joga aquele disco de mijo congelado debaixo da porta do cara no início da madrugada. De manhã, a porta dele vai estar fedendo urina. A mesma coisa você ter mijado dentro da casa dele, olha aí. Muito bem, velho. É uma boa vingança também. Cagar no capô do carro é mais agressivo, eu confesso. Mas o disco de mijo também é eficiente. Então, ouvinte, você quer se vingar de alguém, passa um disco de mijo. Siga o pequeno material do nosso amigo Patrick. É isso aí, rapaz. Criatividade que é o que há. É isso aí. É, alguém quer indicar mais alguma série? Peraí, a Ana Carla primeiro tem que falar mal do Californication. Ah, eu assisti 10 minutos e dormi. Não aguento. E o excesso de peitos, o que você achou? O excesso de peito é pra felicidade, né, geral, dos homens. Então, não tem não. Mas tem mulher que gosta também. A Gabi gosta. Eu gosto. Você gosta de peito, Gabi? Gosto dos meus. Ah, tá. Achei que eu nunca mais ia poder trocar de roupa. E agora tá mais lindo do que nunca. Tá maravilhoso. Pois é, essas meninas tinham que parecer um pouquinho mais com a Lily. Você não acha, Thiago Mendes? Eu acho. Vale só lembrar também, já ia falar de Realmente Moda. Californication vai começar a última temporada agora. Então são 7 temporadas e é bem curtinha. Dá pra assistir numa boa. Então é uma das outras vantagens. É o tipo de série que você assiste quando... você não quer se ocupar com coisas mais complexas como Game of Thrones ou The Walking Dead. É, complexo, Walking Dead, é, mais ou menos. Mais ou menos, mas é uma boa série. Os últimos episódios... Complexo pra mim é Sherlock Holmes. É uma boa série. Qual? Sherlock Holmes. Bota no bolso facilmente o filme do Sherlock Holmes, aqueles dois filmes com o Homem de Ferro, o Robert Downey Jr. A série é infinitamente melhor do que os filmes. Bem melhor, maravilhoso. Isso é importante lembrar, né? Também, só lembrando, a série parece que é mais baseada no Sherlock Holmes clássico, né? Sim, mas é nos dias atuais. Óbvio. Isso é interessante. E diferente do filme, mostra o Sherlock Holmes como um ser humano e não como um super-herói. Eu acho que esse é o principal diferencial. Ele não deixa de ser foda, o Sherlock Holmes, mas você vê todos os defeitos dele. Você vê todas as manias, você critica ele e é muito interessante. O mais bacana dessa série é que cada temporada são 3 episódios só, né? Mas são gigantescos. São 3 episódios de 1h30. Olha, bacana. É uma boa indicação. Eu confesso que não assisti todos os episódios e a Ana Carla tem uma crítica a fazer de mim por causa dessa série. Cara, ele dorme em todos os episódios. O episódio é muito longo. É, que a gente, ela só inventa de assistir a série de tipo 10 horas da noite. Eu acabo dormindo. Se eu for pedir pra você assistir, pra gente assistir todos os filmes de Star Wars agora, você não vai assistir tudo? Assisto. Então você não pode assistir 1h30 de Relacion. Eu acho que ela não é tão foda assim, então, né? Se eu durmo. Oi, galera, tudo bom? Hoje o vídeo vai ser sobre seriados para meninas. Dicas de séries para nós, mulheres, meninas, garotas, que amamos esse mundo de séries. Mas enfim, meus caros amigos, considerações finais, né? Meu amigo, Sr. Patrick Murta. Olha, rapaz, eu gostei de todas as escolhas, tirando a minha... Gabi, me perdoe, tirando a sua sugestão, eu acho que todas as sugestões aqui de hoje foram de boas séries, tirando a série da Gabi, que eu tenho as minhas controvérsias. Mas são boas, vale a pena assistir. Netflix, a maior consideração é essa. Patrocine-nos, porque todas essas séries estão lá. Toma cuidado que eu vou te pegar na rua. É por causa dessa malhação aí no hospital? É, o que, que você tem contra? Ele tem uma coisa contra, ele só não tem nada a favor. Isso, obrigado, Ana Carla. Aproveitando com a palavra, minha querida Ana Carla, considerações finais, minha Carla. Verdade, querida. Então, a única série que eu nunca vi nem um pedacinho foi a sugestão da Gabi, mas eu vou tentar, viu, Gabi? Não, ela é boa, sim. À noite eu vou ligar pra você. Tá isso aí, Ana Carla, gostei de... Já tem, tá bom? Aí eu vou saber conversar com você. A gente faz terapia uma com a outra. A do Thiago eu não gostei, e as outras eu gosto muito. Considerações finais? Minha amiga, meu amor, Gabriela Lima. Pois então, a única série que eu assisti só um episódio que eu também não gostei foi do Thiago. Porque mulher não gosta mesmo, não tem jeito, né? Você também não gostou de Californication? Não gostei. Não sei, acho que é por causa do ator mesmo, o jeito dele. Por causa do excesso de peitinho. Não, acho que não ligo, não. Eu acho que eu não gostei dessa história. Eu acho que eu peguei também pela metade, de metade de um episódio, então aí eu... Ou seja, essa é a série de menino no meio das séries de menino. Pois é, né? Menina não vai gostar mesmo. E pelo fato de eu ter chorado, gente, eu acho que eu devo ter um problema mesmo. Primeiro você assume. Eu não acho que você tem problema, não, eu tenho certeza. Pois é, porque eu também comecei a assistir Prison Break, que uma amiga da faculdade me indicou. Eu comecei a chorar também. Agora, problema quem tem é o Thiago. É até demais. Então, são todas séries muito interessantes. Grey's Anatomy, pra mim, é a única que me incomoda, porque realmente é a mais feminina de todas. Você incomoda de essa mulherzinha, meiga, linda, maravilhosa? Quem? Ela é a mais feminina mesmo, mas com exceção de Californication. Californication também já foi o outro extremo, né? É uma série extremamente pra rapazes mesmo. Mas é uma série muito boa. Eu acho que, confirmo o que o Patrick falou, a maior consideração é Netflix. Patrocínios. Isso, porque nós estamos levando muitos usuários para vocês. E aí, meu amigo Sarcético e Murta, se o nosso ouvinte quiser falar com a gente através do nosso e-mail... Olha, ele vai abrir a caixa de e-mail dele e escrever para mexidãorocks@gmail.com. E se quiser falar com a gente através das redes sociais, minha amiga Gabriela? É como que é mesmo? facebook.com/mexidãorocks no Twitter. Tudo sem acento, né? Isso. Tudo sem acento. E se o nosso ouvinte quiser deixar um comentário em nosso site, minha amiga Carla? Vou fazer voz agora de locutora de motel. www.mexidãorocks.com.br. Basta escolher, né, o post ou o podcast que você quiser e deixar lá seu comentário. Isso aí, meu caro amigo. E se quiser falar com você, meu amigo Sir Patrick Murta? Olha, ele vai lá no Instagram procurar @PatrickMurta, que é a única rede social que eu estou usando com a... Se quiser falar com a minha amiga Carla... Cara, eu nunca sei o meu. Eu acho que é Carla Murta no Facebook, eu não sei. Isso é importante. Bom, ouvinte, se você souber o Facebook da Carla, posta aí nos comentários. Por favor, me informe. Informe a Carla. E se quiser falar com a minha amiga, Gabriela Lima. Eu também, mas você tá lá saudando a Carla. Ô, Gabi, ajuda aí o Ralph, menina, filha. Me ajuda aí, senão vai achar que é tudo burrinha. Eu sei que o meu é Gabriela Lima, só que tem um tanto de número na frente. Nossa, idiota. Esses números aí na frente representam a sua idade? Não, representa coisa de pobre, né? Chamou de novinha hoje? Não, é porque você falou que tem um tanto de número, te chamei de véia. Que isso, novinha, que isso? Olha, se quiser falar comigo, facebook.com/ThiagoTMendes ou @ThiagoTMendes no Twitter. Meios não faltam. Comente-nos, inscreva-nos. E patrocine-nos, Netflix. Olha, Netflix, dessa vez nós vamos ser direto com você. Vamos enviar mensagens a rodo na sua caixa de e-mail. Até breve. Tchau. Beijo do gordo. Beijo do gordo. Um beijo na bunda até segunda. Nossa, essa é antiga, moleque. Gabi. Feio, Gabi. Vamos ser mais atualizados. Ah, mas beijo na bunda é gostoso. É, eu também não. Mas muito bom, eu até vi a Gabriela Lima. Pra quem não sabe, tá, cara ouvinte, eu e a Gabriela Lima somos casados. Tá, fiquem de olho. Piriguetes de plantão, fiquem sabendo. Olha a declaração, ele fez questão, Gabi, de falar que é casado com você, hein? Olha, eu nem pedi, hein? No? Não fui botar minha vontade. Hoje à noite tem. Tem que garantir a noite, né, Thiago? Enfim, vou continuar. Desconcertei tudo agora. Família dinossauro, a noite de casalamento é na quinta-feira. É. É? É, vamos ter que esperar até quinta, então. Mas enfim. Mas enfim, fica aí a dica da nossa Carla. Nossa, eu embolei todo aqui. Você confundiu com a Ana Clara. Nossa, desculpa. Também, né, gente? A filha linda e a amiga maravilhosa, não confundi mesmo. Olha, gente, gosta. Onde entra convencido aí? Convencido não, meu bem, é realidade. Mas fica aqui. O espelho fala isso todos os dias. Para... E assim vai o desenrolar. Ah, sério. Pode ir, ela foi lá pra dentro agora. Aí são. É. Tipo. Ai, me perdi agora. Peraí. É. Porque. Ai, eu tô nervosa! Calma, que você vai fazer acordar ela. Thiago. Você fala que é um relacionamento. Muito bem, Thiago Mendes. Deu uma introduzida aí pra dar uma aliviada aí. Eu diria, peraí que acabei de receber uma visita aqui no meu quarto. Peraí. Voltei. Recebi uma visita de uma barata aqui no quarto. Ah, é? Uma barata gigante. Gigante. Deve estar se drogando, a filha da puta. Tinha aí, Alisson. Oi? Deu muito gritinho, hein? Você ouviu aí meus gritos? Eu ouvi. Então gritei muito. Foi bom. Ô, Thiago, deixa eu dar uma sugestão. Quando você fala Thiago T. Mendes, fala mais devagar, porque se falar rápido é pra entender outra coisa. Dá pra entender o quê? Thiago T. Pênis. Juro por Deus, toda vez que você fala Thiago T. Mendes rápido, ou é minha mente que tá pervertida? Eu acho que você tá com falta de pênis. Falta de pênis. Vou resolver esse problema hoje na casa. Acabou.